Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e também telespectadores do programa Lux Esotérica. Estamos transmitindo também com imagens aqui diretamente do nosso estúdio. Queridos ouvintes, vocês podem nos assistir, cliquem aí na região aí do nosso playlist para acompanhar em vídeo também o nosso programa. Muito obrigado também pela audiência, aqueles que nos acompanham nas gravações no site da Levir ou então no nosso canal do YouTube. Muito obrigado aí por todo o apoio também dos associados e simpatizantes da Levir, que tem nos prestigiado e nesse mês de julho, que se encerra no dia de hoje, nesse ano de 2012, nós terminamos também aí, estamos terminando a arrecadação de semestralidades, o apoio material, energético que os nossos associados nos conseguiram para que nós estejamos aqui, ouvintes, levando essa temática para preencher aí o anseio da busca espiritual dos nossos amigos e amigas que nos acompanham. E hoje, ouvintes, com felicidade, pois estamos terminando aqui um longo percurso, estamos terminando aqui a série de programas sobre as ciências e tradições ocultas que utilizou aqui o livro de Manly Palmer Howe, The Secret Teachings of All Ages. Vamos abordar aqui a última temática desse livro que nós selecionamos para estudar com vocês. Alguns dos capítulos do livro nós não fizemos, pois alguns realmente são muito, muito específicos sobre criptografia, ou então outros sobre o lado oculto do islamismo, do simbolismo dos índios norte-americanos. Esse coordenador aqui da Levir que vos fala, ouvintes, não teria cultura para abordar com vocês esses temas. Então, aqueles que nós podemos pesquisar e produzir, pois saibam, ouvintes, que para cada programa desse que nós levamos ao ar, muitas e muitas horas de pesquisa, de produção foram necessárias para trazer essas imagens que ilustram aqui as nossas transmissões em vídeo e também tudo que nós comentamos no nosso programa. Então, é um programa especial, pois vamos falar sobre os mistérios e os seus emissários, ouvintes. E Manly Howe, autor desse maravilhoso livro, The Secret Teachings of All Ages, foi um desses grandes emissários e instrutores. Ele provavelmente não sabia que isso iria acontecer, mas o trabalho feito com afinco durante muitos e muitos anos, várias décadas, elevou Manly Howe e outros autores e outros personagens históricos que nós vamos mencionar aqui hoje, ouvintes, à categoria de emissários dos grandes seres espirituais desse planeta. Há aqueles que duvidam, ouvintes, há aqueles que ainda não sabem, mas o nosso planeta é um planeta que não é apenas de trevas, mas sim é um planeta, ouvintes, uma escola universal, uma entre bilhões e bilhões de esferas que estão orbitando o espaço. Mas, nesse planeta, ouvintes, há seres de intensa luz. Não só no plano espiritual, mas até a matéria. Até entre nós, ouvintes, estiveram presentes verdadeiros homens que representaram com muita dignidade o espírito da divindade. Como diz as Sagradas Escrituras, ouvintes, da Santa Bíblia, Deus nunca deixou de ter testemunhos sobre essa terra. E muito antes que Jesus caminhasse entre os homens, já existiam homens santos que promulgaram as doutrinas sagradas. Mas, lamentavelmente, ouvintes, as tradições de mistério que se consumaram com a presença de grandes instrutores e com a formação de escolas, de sociedades, às vezes até de grandes impérios e grandes nações, todos eles sofreram realmente terríveis perseguições, terríveis problemas. Então, ouvintes, para que Deus pudesse ter a sua luz não só brilhando lá em cima, no alto, e os seus raios sendo distribuídos por todo mundo, entre os homens também, alguns raios da sua luminosidade chegaram até a raça dos homens. Mas, infelizmente, nós ainda não aprendemos, já comentamos várias vezes aqui, não aprendemos ainda a receber a luz, não aprendemos ainda a abrir os olhos e não aprendemos a reconhecer os verdadeiros emissários dos mestres, os emissários da luz divina que a promulgam aqui no mundo. Nós preferimos rejeitá-los, preferimos muitas vezes ignorá-los e muitos poucos, infelizmente, apenas décadas e às vezes séculos depois é que chegam a reconhecer a grandeza desses seres que mantiveram acesa a tocha da luz e da verdade no mundo. Entre esses grandes emissários que se distribuíram ao longo do tempo, houveram realmente homens e mulheres que auxiliaram a promulgar essa luz. Foram colunas verdadeiras do templo de Deus aqui na Terra. A Terra, descrita nas Sagradas Escrituras como o Vale de Lágrimas, pois, infelizmente, campeia a ignorância e a treva por aqui. E quando surge um luminar, quando surge um instrutor, alguém que vem para pregar os ensinamentos divinos, para ensinar a divina ética, para amansar os espíritos rebeldes dos homens e elevar as almas daqueles que se purificam e que cumprem a boa lei, infelizmente, nós ainda não aprendemos a reconhecê-los. E o conhecimento, na verdade, o conhecimento divino que constituía o bem supremo da classe sacerdotal das civilizações da antiguidade, em verdade, sobreviveu ocultamente à destruição dos seus tempos. E pergunta Manly Hall aqui no seu livro: ainda estaria ao alcance da humanidade esse conhecimento divino, ou ele está enterrado sobre os entulhos dos séculos, sepultado dentro dos mesmos santuários que em outros tempos iluminaram o mundo com o seu esplendor? Será que essa luz ainda se encontra entre nós, ouvintes? E a resposta que eu gostaria de dar a vocês e realmente salientar é que é sim, ouvintes, a resposta é positiva. E o século passado, infelizmente, o nosso século verá, ouvintes, essa luz cada vez mais brilhando não só lá em cima, mas principalmente nas mentes e nos corações do homem. Como aconteceu no Egito antigo e como aconteceu em muitas civilizações. Mas nós precisamos estar atentos, pois nada, ouvintes, é realmente de graça nesse mundo. Tudo tem o seu preço, tem o seu custo, e o custo fundamental é a aplicação da nossa consciência. Então, mais luz haverá no mundo se mais homens, se mais mulheres se dedicarem à sua espiritualidade interior. E cita aqui Melly Hall essa compreensão de que há ainda luminares no mundo e que houveram tantos luminares. Cita Melly Hall a figura do comandante Albert Pike, o grande escritor maçônico, que, segundo a citação aqui de Melly Hall, disse o seguinte: que ele, Albert Pike, reuniu provas mais do que suficientes para demonstrar a excelência das doutrinas promulgadas nos mistérios, e cita os escritos de Clemente de Alexandria, de Platão, de Epicteto, de Próculo, de Aristófanes e Cícero, todos os quais coincidem em elevar e salientar os ideais destas instituições. E, além do testemunho profundo dos espertos tão acreditados como estes, não cabe nenhuma dúvida razoável de compreender que os iniciados da Grécia, do Egito e de outros países antigos possuíam a solução, a fórmula correta para solucionar os grandes problemas culturais, intelectuais, morais e sociais aos quais no século XX, século XXI, nós ainda enfrentamos, ouvintes. Pois, lamentavelmente, o grande princípio que ainda rege o mundo é aquilo que o cristianismo chamou, né, de uma forma preconceituosa, de paganismo. Mas, infelizmente, ainda é a visão pagã, ou seja, a fixação nas coisas do mundo, ouvintes, que são ainda a prática vigente. Pois, nas 24 horas de um dia, quantas delas nós gastamos dedicando a nossa espiritualidade? Quantas delas nós gastamos nos concentrando, meditando, ou então lendo a respeito da sabedoria e nos fixando no nosso eu interno? Então, ouvintes, milagres que são descritos na Bíblia, quando, por exemplo, se diz que Moisés brandiu o seu cajado e fez abrir as águas do Mar Vermelho para que o povo hebreu fugisse do cativeiro dos egípcios em busca da terra prometida. Isso que é um símbolo, ouvintes, ainda é um milagre que ainda está por acontecer também nos nossos corações, pois o Mar Vermelho é o mar revolto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e apegos. É o vermelho e que dá o nome àquele mar, mas que representa realmente o rubor das nossas paixões e dos grilhões que nos atam à matéria. E, infelizmente, muitos poucos foram aqueles que participaram dos mistérios e se dedicaram a ajudar o homem a cruzar realmente as suas paixões e encontrar de uma maneira definitiva a terra prometida do outro lado. A terra prometida que já está aqui, ouvintes, mais perto do que os botões das nossas roupas, mais perto do que essa mesa, que esse teclado ou esse monitor que está na nossa frente. Porque, na verdade, a terra prometida está no coração de todo homem e de toda mulher. É o reino de Deus que, erroneamente, aqueles que estudam a Bíblia, quando se diz que o reino de Deus está próximo, não quer dizer que ele está próximo no tempo, que um dia ele vai chegar, mas está próximo aqui e agora conosco. Então, o sistema filosófico que os grandes mestres ofereceram, ouvintes, ao mundo, nas mais diversas tradições, são momentos de luminosidade, são momentos de frescor em que a alma humana, o espírito humano, conseguem transpor essa água turbulenta e vermelha desse mar bravio de insensatez e de apego com a matéria, essa realidade tão passageira que está a nosso redor, a verdadeira maia, a verdadeira ilusão, aquela que enfrentam com diversos nomes diferentes os grandes iniciados, com o nome de diabo, com o nome de tentação, com o nome de pecado, com o nome de apego, com o nome de grilhão, com o nome da deusa Mara, como enfrentou o Buda. Na verdade, ouvintes, é o apego a essa matéria que impede que nós enxerguemos. E além de não enxergar, não enxergamos também os mestres iniciados que foram enviados para nos iluminar, como o foi com Hipátia, a grande e a última das neoplatônicas, que foi trucidada, infelizmente, por aqueles dos primeiros tempos, das primeiras décadas do cristianismo, e fizeram sumir, ouvintes, os últimos rompantes da filosofia platônica ao destruir o corpo de Hipátia na cidade de Alexandria, lá pelo terceiro século da nossa era chamada cristã. Que de cristã realmente tem muito pouca coisa, pois na verdade nós ainda somos tão ou mais pagãos do que os homens da antiguidade, pois nós vemos aí o que acontece no mundo, o apego aos objetos, a banalização da própria vida, pois muitas vezes já não nos causa tanto espanto quando os noticiários nos informam que pessoas, dezenas, centenas de pessoas são massacradas ou são vítimas de crimes ou de catástrofes naturais. Então nós não soubemos preservar uma Hipátia, ou queimaram-se na fogueira grandes luminares como Jacques de Molay e tantos outros, que a lista seria praticamente infinita, que queimaram na fogueira da Santa Inquisição. E nós estamos focalizando, ouvintes, essa nossa esse nosso discurso apenas no Ocidente, porque se nós fôssemos falar do Oriente, aí realmente o nosso programa não poderia ser só de uma hora, teria que ser de duas. Mas que ignorância é essa que leva um conjunto de homens religiosos a queimar na fogueira um Jacques de Molay ou um Galileu Galilei ou, né, quase que seu contemporâneo, um Bruno, um Giordano Bruno? Que crimes cometeram esses homens contra as instituições, a igreja, ao santo ofício que determinaram muitas vezes, ou a renúncia das suas ideias, ou então a morte na fogueira da Santíssima Inquisição? Pois o que esses homens pregaram foi aquilo que hoje já nós cremos que é nossa prerrogativa: a liberdade de pensamento e a liberdade de investigar o que é real e o que é irreal. Ou as perseguições que sofreram Francis Bacon e Roger Bacon, ou tantos outros sábios como o grande Conde Cagliostro, grande por ter trazido tanta iluminação sobre as tradições de mistérios, sobre a alquimia e outros assuntos, e aquele que hoje tem uma vertente popular, o maravilhoso mestre, o Conde de Saint-Germain, esse grande emissário realmente da Fraternidade Branca para o Ocidente. Ele esteve presente em tantos e tantos momentos da humanidade, trazendo, ouvintes, iluminação sem fim e sendo o verdadeiro personagem por trás do Conde de Saint-Germain, que se manifestou, né, em vários países, sobre diversos e diversos nomes ele se apresentou, e nós o chamamos, pelo menos nós que falamos português e outras línguas, de o Conde de Saint-Germain, ou o Conde, o Santo Irmão, pois irmão é o que ele realmente foi. Irmão mais velho, irmão instrutor, pois enquanto conselheiro da realeza, ele tentou evitar que, por exemplo, a Revolução Francesa tomasse o rumo que tomou, com o banho de sangue e, infelizmente, não só a queda da monarquia, mas a banalização das coisas, que é o que nós vemos no mundo. Então nós tivemos, ouvintes, a presença de grandes seres como esse na humanidade, que Saint-Germain, que é, na verdade, o verdadeiro fundador da Sociedade da Rosa e da Cruz, foi o primeiro Rosa Cruz e também o primeiro maçom moderno, pois Saint-Germain foi o grande iniciador de Cagliostro, e com ele e com outros grandes ocultistas, ele refundou para o Ocidente a tradição da maçonaria, a grande religião, a grande tradição egípcia. A tradição do templo foi trazida de novo para o Ocidente, vinda diretamente dos mistérios egípcios e dos mistérios gregos e da sabedoria do Oriente. Saint-Germain, Cagliostro, que recebeu pouco tempo depois ou décadas depois que a maçonaria havia se estabelecido, recebeu dos mestres da fraternidade egípcia a tarefa hercúlea de unir a maçonaria sobre um só princípio, que obviamente era uma tarefa quase impossível. Seria como reunir, né, todos os torcedores de um time, dos times do futebol, em torno de uma única seleção. E, ouvintes, essa luz brilhou no mundo e ainda brilha por trás dessas histórias que se contam e também das invenções que se falam por aí sobre Saint-Germain. Nós sabemos que ele foi um personagem histórico, um grande músico, um grande alquimista, um grande chanceler das ideias liberais e principalmente das ideias espirituais. Foi um adepto, juntamente com Francis Bacon, os dois grandes mestres que influenciaram o pensamento ocidental para que ele saísse das trevas daquela religião não só fanática, mas que passou a se transformar também numa religião assassina que ceifava a vida dos homens, não só por meio da guerra, mas por meio da Inquisição, transformando, lamentavelmente, o cristianismo numa coisa que ele realmente jamais poderia se transformar, como um mecanismo de opressão dos homens, dos seres humanos. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos falar ainda de outras grandes personalidades, além do que comenta aqui Manly Hall no seu livro. Vamos evocar, ouvintes, de certa forma aqui comemorando o final dessa nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas. Vamos falar daqueles seres, de alguns, né? Porque são tantos, mas pelo menos aqueles que eu tenho lá a minha preferência, a minha influência, de grandes seres espirituais que viveram no século XX e que fizeram, ouvintes, a revolução espiritual que nós ainda vivenciamos hoje. Então, muitíssimo obrigado aí pela grande audiência, aqui pelo áudio da rádio e também dos amigos, das amigas que estão me assistindo ao vivo nesse instante. Já já nós voltaremos para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Não saia daí. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, encerrando nesta oportunidade aí os estudos sobre as ciências e tradições ocultas e todos os 362 programas Lux Esotérica desde o dia 9 de setembro de 2009, o famoso dia 9 do 9 de 2009. Nós estamos transmitindo sempre que possível aqui de segunda a sexta-feira os nossos programas. E 51 programas estão sendo completados no dia de hoje sobre esse tema Ciências e Tradições Ocultas, e vão ser o brinde para a renovação de assinatura dos nossos associados que nos têm apoiado aí com uma pequena contribuição que, somada a outros amigos que nos acompanham, sempre cria condições, ouvintes, para renovarmos aqui os nossos equipamentos e custear aqui toda a infraestrutura que é necessária para simultaneamente aqui transmitir áudio para vocês e também vídeo. E não temos aqui nenhum câmera, não temos nenhum técnico de som. Eu que faço aqui realmente todas as funções multimídia para, além de fazer toda essa parte técnica, conduzir aqui o assunto do estudo. e espero que realmente tenha sido de auxílio, se não preencheu os anseios, mas que tenha sido uma fagulha que tenha atiçado a curiosidade e tenha levado a nossa audiência a pesquisar mais e principalmente a se interiorizar, pois acho que nós passamos aqui por muitos pontos fundamentais realmente do que seja o esoterismo. Mas gostaria de finalizar esse trabalho, ouvintes da ciência e tradições ocultas, falando de alguns entre tantos luminares que estiveram presentes na vida espiritual da humanidade no século XX, que se terminou há 12 anos atrás, e ainda suas obras estão ecoando, estão ainda iluminando e aquecendo as mentes e os corações dos seres humanos que estão buscando a espiritualidade. Então, seria incompleto, ouvintes, esse programa se nós não mencionássemos dentro dessa nossa busca pelas ciências e tradições ocultas, aqueles que realmente preencheram, né, a busca espiritual da humanidade desde o final do século XIX. E entre esses seres, esses grandes emissários dos mistérios, nós temos que ressaltar, salientar a querida, entre aqueles que são teósofos, mas a inegável pensadora e escritora que foi Helena Petrovna Blavatsky. Fizemos aqui no dia 8 de maio, dentro dessa nossa série, um programa em homenagem a ela. Mas nenhuma homenagem será realmente suficiente para devolver, ouvintes, a energia e o sacrifício supremo que Helena Blavatsky fez pela humanidade dentro do final daquele século XIX, os últimos 30 anos, principalmente dos anos 1800, onde Blavatsky realmente escreveu livros, artigos, deu conferências e peregrinou, deu a volta ao mundo por três ocasiões, viajando nos navios a vapor, nas carruagens, andando nos meios de transporte disponíveis à época, no lombo do cavalo, no carro de boi, na Índia, na Europa, pelos altiplanos aqui da América do Sul, ou seja, na América do Norte, no Egito, em todos os locais onde haviam realmente verdadeiros mestres. Blavatsky, de certa forma, os conectou por meio da sua obra, que elevou realmente o conhecimento daqueles que buscam por conhecimento a um nível realmente acessível. Blavatsky fez conhecer que há nesse mundo uma categoria de seres que nas religiões são chamados de santos, entre os iogues são chamados de arhans, de seres libertos, mas Blavatsky deu provas intelectuais, provas cabais de que esses homens não são mera teoria, e nós hoje os chamamos de mestre, porque na verdade é isso que eles realmente são. São mestres de sabedoria que estiveram por trás dessa obra profunda, desses escritos realmente não só grandes pelo tamanho, como Ise Sem Véu em português em 4 volumes, ou como a monumental A Doutrina Secreta, em português, em 6 volumes, e a sua obra coligida, a sua obra compilada em 16 volumes, com uma média de 500 páginas cada um, ouvintes. Blavatsky, realmente insuflada pelos mestres que ela realmente conheceu. Não são fantasmas, ela provou para o mundo, ouvintes, e não poderíamos deixar de mencionar aqueles dois grandes seres que são, por assim dizer, os pais dessa filosofia esotérica, dessa sabedoria divina que Blavatsky realmente promulgou no mundo, a grande, a inefável teosofia. Os mestres Moria e o seu grande irmão, o mestre Kutumi. Blavatsky deu provas da existência desses seres, e muitos, a partir de Blavatsky, entraram em contato fisicamente ou psiquicamente com os mestres e tiveram a oportunidade de receber para não só a sua cultura pessoal, mas principalmente para que o mundo recebesse um influxo espiritual. Eles então liberaram os portões da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, que hoje nós popularmente chamamos de a grande fraternidade branca, mas que é, ouvintes, a grande loja dos mestres, que tem representações, que tem as suas embaixadas espalhadas por todo o mundo e tem mestres espalhados por todos os grandes países e por todos os continentes. Porque Blavatsky deu a conhecer e nós hoje temos o privilégio de receber essas instruções que estão nos seus livros e principalmente o conhecimento da existência do caminho do aperfeiçoamento, do caminho que leva o homem a concluir a evolução humana e adentrar realmente na evolução espiritual. A partir dos escritos de Blavatsky, influenciados pela maravilhosa inspiração de Moria e de Kutumi, que escreveu tantas e tantas cartas para a Alfred Percy Sinnett, e o mestre Kutumi é o autor da maior parte das cartas que estão publicadas hoje já, felizmente, em português, cujos originais, ouvintes, provando que Moria e Kutumi não são dois fantasmas, não são dois mestres perdidos no éter, essas cartas estão lá no departamento de manuscritos raros do British Museum. E as cartas de Kutumi, com a sua tinta azul e a sua caligrafia peculiar, inspiraram muitos e muitos homens a seguirem o caminho que leva ao aperfeiçoamento final. E Blavatsky estabeleceu no mundo uma escola preparatória para aqueles que querem seguir o caminho que leva até aos pés dos mestres. E depois de Blavatsky, ouvintes, e do grande Coronel Olcott, discípulo de Moria, que era o mestre de Blavatsky, a partir desses dois grandes pilares, essas duas grandes colunas que realmente fundamentaram o trabalho da teosofia no mundo, pôde-se então criar uma grande rede de distribuição de conhecimento esotérico, oculto, de ciências ocultas, que era o grande objetivo, que um dos grandes objetivos, aliás, que os mestres tinham, é que um renovado conhecimento da vida espiritual, uma vez mais, fosse principalmente ressaltado no Ocidente. No Ocidente, que estava realmente profundamente materializado. Então, a partir daí, ouvintes, a partir de Blavatsky e do Coronel Olcott, e começaram a surgir realmente grandes teósofos, grandes esoteristas por essa linha, que os amigos hão de me perdoar que se eu não cito outras linhas, mas porque realmente foi um movimento que influenciou o mundo todo. E entre eles temos que mencionar também grandes iniciados, grandes homens e mulheres, e a primeira delas é Annie Wood Besant, essa grande teósofa que recebeu o bastão de continuar esse trabalho, ouvintes, diretamente de Blavatsky. Blavatsky praticamente morreu nos braços de Annie Besant em Londres, e a ela foi pedido que mantivesse a linhagem intacta. E a Sociedade Teosófica havia se transferido para a Índia, mas Blavatsky faleceu na Europa, em Londres, onde estão lá acontecendo os Jogos Olímpicos desse ano, e Annie Besant recebeu esse encargo, foi para a Índia e pouco tempo depois se transformou na segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica. Essa grande organização que está espalhada por todo o mundo, que tem mais do que 1000 lojas espalhadas por todo o mundo, centenas de grupos de estudos e milhares de membros, e principalmente com o trabalho de Annie Besant e de outros grandes teósofos como Leadbeater, que foi contemporâneo de Annie Besant, e com ela também foram também grandes emissários da Fraternidade Branca nesse planeta, ouvintes, pois além de tudo eles foram grandes escritores, trouxeram dezenas e dezenas de livros, ouvintes, que realmente preencheram a mente das pessoas com informações importantíssimas, informações que não podem realmente ficar sem ser sempre redeclaradas no mundo, pois há realmente conhecimentos que, se estiverem ausentes do mundo, eles acabam levando a humanidade, ouvintes, a um materialismo completo. E são os mestres, ouvintes, e são os seus emissários que realmente impedem que as forças das trevas afundem esse planeta naquilo que, lamentavelmente, é o objetivo das forças trevosas, ouvintes, de que não houvesse a informação de que esse nosso planeta, ouvintes, é um planeta destinado a evolução espiritual. Se nós, ouvintes, não tivéssemos essa informação, nós provavelmente estaríamos em muito maus lençóis, porque a informação, ouvintes, é poder. É uma frase que se atribui a filósofos, pensadores modernos, mas que há muito tempo, ouvintes, se sabe realmente disso, de que A informação, o conhecimento é um poder que liberta. Então nós temos que mencionar grandes escritores como Annie Besant, que já mencionamos, e como Charles Webster Leadbeater, que escreveu livros que tornaram para muitos a tarefa mais clara e mais fácil de como percorrer a senda, e como grande clarividente ele evidenciou realmente a vida oculta e a vida por trás dessa matéria que nos prende e que limita os nossos sentidos. Então Blavatsky, o Coronel Olcott, Annie Besant, Leadbeater abriram o caminho, ouvintes, para um grande revival, um grande enaltecimento das grandes tradições de mistério no mundo, e outros grandes escritores de nível mundial. Nós estamos citando aqui realmente escritores como Geoffrey Hodgson, outro grande teósofo, grande maçom, ocultista, clarividente, e a sociedade teosófica teve inúmeros clarividentes que puderam confirmar e reconfirmar as declarações de Blavatsky, de Annie Besant, de Leadbeater e outros. Esses grandes seres, ouvintes, conseguiram, ouvintes, abrir caminhos para que surgissem no mundo grandes filósofos, grandes pensadores direcionados para a espiritualidade. Pois o mundo está cheio hoje de filósofos materialistas, de filósofos ateus, de filósofos mais do que ateus, verdadeiros atoas, né? Porque ficam exibindo a sua musculatura intelectual para impressionar os seus pares acadêmicos, mas poucos puderam trazer, como fizeram Annie Besant e Leadbeater, que se transformaram nos padrinhos, nos pais praticamente adotivos de um grande pensador como foi Jiddu Krishnamurti. Esse que muitos estigmatizam, que a sociedade teosófica e Annie Besant e Leadbeater diziam que ele seria o novo veículo do Cristo, mas o fato, ouvintes, é que a filosofia que deve vigir na era de Aquário está na literatura desse homem, que nós não poderíamos encerrar essa série sem mencioná-lo, que por mais de 50 anos viajou o mundo, e desde criança, pois foi descoberto aos 9 anos de idade nas praias de Adyar, na propriedade da Sociedade Teosófica na Índia, com a sua clarividência, Leadbeater percebeu que aquele menino era uma alma especial. Uma alma especial que ele realmente se tornou. Pode não ter sido o novo instrutor do mundo, mas estabeleceu uma filosofia que está aí nos seus livros, nos seus escritos. Estamos exibindo aqui uma foto de Annie Besant ao centro, com o irmão de Krishnamurti, Nityananda, à sua direita, e o próprio Krishnamurti com turbante e guirlandas de flores à moda indiana. Krishnamurti teve sim influência de mestres da grande fraternidade. Então, ouvintes, com os trabalhos que esses grandes seres trouxeram para o mundo, ficou uma vez mais aberta a porta para os mistérios, pois todos esses seres, Blavatsky, Olcott, Annie Besant, Leadbeater, Krishnamurti, Geoffrey Hodgson, foram esses que eu quis, ouvintes, aqui salientar, pois haveriam muitos outros, eles uma vez mais reabriram o caminho para o aperfeiçoamento, para a iluminação dos seres humanos nesse ocidente tão tão deprimido, tão decaído, ouvintes, tão banalizado. O mundo precisava realmente de receber uma vez mais informações sobre a existência dos mestres. Como nós falamos aqui em outro dia, em outro programa, a própria existência no mundo atual do Mestre Jesus, que vive na comunidade dos drusos no Líbano e que é realmente o grande Shohan, o grande mestre para as religiões devocionais do mundo. E ele foi ressaltado, sua filosofia foi elevada com esses grandes seres. Mesmo Blavatsky, que muitos julgam ser uma escritora anticristã, mas Blavatsky ressaltou que, na verdade, o problema com o cristianismo são as estruturas clericais, pois, na verdade, o cristianismo está preen de sabedoria. E Geoffrey Hodgson, Leadbeater e outros também informaram sobre a existência de mestras, de mulheres adeptas, mulheres que alcançaram também a libertação espiritual, como aquela que durante muitas encarnações foi mãe física de grandes mestres e que nós a conhecemos como Nossa Senhora, como Maria. E também foi enfatizado por esses seres o grande papel daquele que é o verdadeiro instrutor do mundo, o grande mestre da compaixão e da sabedoria, que é o Divino Cristo, o mestre dos mestres, o instrutor dos anjos e dos homens, está por trás de muitos acontecimentos espirituais no mundo. E ele é, segundo as informações que esses escritores nos trouxeram, o mestre que concede, que cola, por assim dizer, o primeiro grau naqueles que se transformam iniciados dentro da grande fraternidade branca. E os seus princípios, que foram tão evidenciados pela Igreja Cristã, foram também exaltados pelos teósofos, pelos verdadeiros esoteristas. E fazemos votos que toda a nossa audiência possa se beneficiar desses escritos, desses conhecimentos que nós trouxemos nessa longa série de programas. Ouvintes, esse é o nosso programa de número 51. Então, eu encerro nesse momento essa série, que será toda enviada, os 51 programas em vídeo e em áudio, como brinde para aqueles que vão nos apoiar nesse segundo semestre dos trabalhos da Levir, da loja esotérica virtual. E findando esse programa e findando também o mês de agosto, eu vou entrar aí num recesso aqui de 30 dias na transmissão de programas ao vivo, para poder aqui instalar novos equipamentos e preparar com softwares e também aprender a trabalhar com esses softwares, para que em setembro, ouvintes, eu retorne aqui para continuar com mais uma nova série de programas Lux Esotérica. Então, finalizo aqui com realmente muita gratidão por aqueles que têm nos acompanhado ao vivo ou nos programas gravados, em áudio ou em vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, ouvintes, e que nos acompanharam por 51 programas dessa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas. Mas vou encerrar, ouvintes, como sempre nós fazemos, com uma última vibração, transmitindo a vocês todos a minha bênção, que vem, ouvintes, na sua origem desde o coração do grande instrutor do mundo. Vamos, ouvintes, manter a nossa fé na nossa chispa divina, na nossa espiritualidade, e buscar estudar e nos interiorizar para conseguir, ouvintes, tornarem realidades todos esses conhecimentos que nós temos aqui abordados. Então, ouvintes, vamos nos unir, fechando os nossos olhos e sintonizando uma vez mais a frequência do nosso coração. Vamos nos volver para o nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco. Com o poder da nossa mente, visualizemos dentro dos nossos corações a chispa divina, a luz, a candeia que jamais se extingue, essa chama imortal que brilha dentro dos nossos corações. Visualizemos-na e façamos-la brilhar. Façamos a nossa chispa ganhar ainda mais brilho, que esse brilho chegue até o plano físico, que essa luz se expanda e tome todo o nosso corpo, iluminando, purificando, dentro e fora, a nossa natureza. Que essa luz se expanda, ilumine e purifique fora do nosso ser, iluminando o caminho da evolução que nós desejamos seguir. E vamos, ouvintes, aproveitar esse instante para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras deste mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Transmitir nesse instante a bênção do instrutor do mundo, do Divino Cristo, a toda a nossa audiência. Esse humilde sacerdote está a serviço, ouvintes, dessa luz esotérica que está no coração de vocês. E sempre contem conosco. Esperamos nos rever aqui com programas ao vivo no próximo mês de setembro, ouvintes, mas sempre vai ficar aqui com vocês. Aqui é a representação de programas Lux Esotérica desta série que hoje termina, sobre as ciências e tradições esotéricas. Nos voltaremos ao vivo no mês de setembro próximo. E sempre estará aqui também disponível durante todo o dia a programação musical, sempre interativa, trazendo a música da nova era, aqui a World Music, para também harmonizar, para elevar a alma, o espírito da nossa audiência. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pelo prestígio. Nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso para todos vocês, e aqui o meu carinhoso, ouvintes, fraternal, caloroso abraço de Osmar de Carvalho. Muitíssimo obrigado pela participação, pelo apoio dos associados da Levir, e principalmente pela sua audiência. Até a próxima oportunidade no nosso programa Lux Esotérica. Muito obrigado.